Bom dia. Hoje é mais um dia que Deus nos deu para aproveitar e sermos felizes. E eu quero te lembrar que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, não importa quais sejam os desafios que você enfrentará hoje, tenha certeza de que Deus está contigo e te dará a força necessária para superá-los. Então, levante-se, abra as janelas, respire fundo e agradeça a Deus por mais um dia de vida e por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre você. E quando bater aquela vontade de reclamar ou desanimar, lembre-se de que você é um filho amado de Deus, e que Ele te ama e cuida de você em todos os momentos. Então, vá em frente com alegria e determinação, sabendo que você tem um Pai amoroso que está sempre contigo, te guiando e te protegendo. Tenha um dia abençoado. E não se esqueça, sorria, confie em Deus e aproveite cada momento da sua vida.